para sempre ao Senhor Jesus. Com meus lábios falarei da tua majestade, ó poderoso Rei dos Reis, Senhor. Tem sido meu refúgio, Cordeiro Santo de Israel, meu coração para sempre estará em tuas mãos. Justiça minha, meu Deus forte, grande entre as nações. Te adoramos, te exaltamos, nos curvamos ante a ti, Bendito o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.